Jaracu, coa de petamoio. Babicacã, tá no seu ebé. E babicacã, tá no seu ebé. Se eu for o mundo, ai pra abis. Jaracu, coa de petamoio. E babicacã, tá no seu ebé. Se babi canta no seu ebé. Se eu for um mu, ai pa abe. Vem que ai pa abe. Uhul!